dançado. Você nunca dançou um som assim. Dance, dance, dance, dance. Dance bem dançado. Você nunca dançou um som assim. Um mundo diferente para se viver. Viver! É isso que eu quero para todos. Você canta, dança, pula e sente que o mundo para. Veja que loucura, a vida continua, meu amigo. Break, rap, house, diversão, som, luz, ritmo, curtição. Estamos aqui com um som louco, diferente, para dançar, curtir, falar, rodar, pensar, sentir, gritar, pular, cantar, balançar. Vamos lá, rapaz, sinta que a vida é boa. Você não pode ser um jovem velho. Muitos já ouviram e já se ligaram. Dance, dance, dance, dance bem dançado. Você nunca dançou um som assim. Dance, dance, dance, dance, dance bem dançado. Você nunca dançou um som assim. O rap é um ritmo que deixa as pessoas com agitação. Entre nessa dança e veja como é bom dançar. As pessoas já estão se balançando. Vamos lá, garota, vamos para a pista. Vamos balançar, eu quero dançar. Sinta no meu som uma vontade de pular. Faça muitas coisas que você não fez. Esqueça os problemas e vamos sonhar. Eu estou aqui e quero dançar. Com ritmo, luz, curtição. É tudo que se pode querer de um som. Dance, dance, dance, dance bem dançado. Você nunca dançou um som assim. Dance, dance, dance, dance, dance bem dançado. Você nunca dançou um som assim. Não pare de dançar, pois você está na pista. O som está batendo e não vai parar. Vamos dançar, vamos curtir. Sentir a batida no seu coração. Tudo pode ser diferente se você viajar no ritmo. Venha comigo e vamos sentir coisas que você nunca sentiu. Dance, dance, dance, dance bem dançado. Você nunca dançou um som assim. Dance, dance, dance, dance, dance bem dançado. Você nunca dançou um som assim.